definitivamente esta é uma causa pública que carece de articulação entre agrupamento, Centro Qualifica e o município, porque ainda há um baixo índice de escolaridade na população adulta no nosso concelho e esta é uma tarefa de todos nós e todos nós em conjunto temos de lutar para dar uma reviravolta a estes números. Posto isto, vamos ao tão esperado momento que é a entrega do diploma, seja de nível básico, seja de nível secundário, o diploma pelo qual vocês tanto trabalharam e que tanto merecem hoje.